obra, a ampliação e remodelação do quartel sede, que consta da ampliação das camaradas femininas, das camaradas masculinas, porque devido, pronto, aos novos vestiários que foram comprados em 2012, novos armários para a arrecadação do fardamento dos bombeiros e com o aumento da qualidade desse equipamento, os armários são muito maiores e passou a haver pouco espaço. Também na questão feminina, porque cada vez temos mais bombeiras e na altura em que foi construído o quartel não havia essa tanta bombeira como há agora e é um espaço muito curto para elas. Temos também a substituição da cobertura do telhado por uma cobertura que tem um comportamento térmico muito melhor. Na altura em que foi construído o quartel, como não havia dinheiro para tudo, houve situações que tivemos que usar materiais mais baratos e a cobertura foi uma delas. Portanto, temos a substituição da cobertura por uma cobertura que tem um comportamento térmico e acústico muito, muito melhor. E também as janelas também serão janelas com outra especificidade de ambiente, porque todas estas situações somadas nos darão mais qualidade para os nossos bombeiros e bombeiras e que nos permitem ter um quartel com estas modificações, mesmo a nível de futuro, garanta uma preservação maior e muitos mais anos sem haver grandes despesas de reparação de algumas situações que vão acontecendo quando a cobertura e as janelas não têm a qualidade indicada. Portanto, melhorias que têm um custo estimado de 282 mil euros, mas que de alguma forma acabam por não sair caras à própria corporação, visto terem mobilizado esforços no sentido de conseguirem os apoios necessários. Sim, nós fizemos uma candidatura em 3 meses ao POVT, porque saiu a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o MAI, pôs, abriu um procedimento para candidaturas até de 5 milhões de euros, portanto essas candidaturas poderiam ir até 400 mil euros. Nós fizemos o projeto e candidatámos, portanto o nosso projeto foi aprovada, a sua candidatura, cumpriu os requisitos todos, e soubemos na semana passada, na quarta-feira, que tinha sido também aprovado já o financiamento no POVT. Por isso é que aproveitámos a Assembleia de Apresentação e Aprovação das Contas de 2014 para fazermos portanto, a assinatura de contrato com a empresa que ganhou o concurso público internacional, bem assim como a autoconsignação. E também para tornarmos esse ato, e como tínhamos já a Assembleia marcada, aproveitarmos essa Assembleia para esse ato ser público e também termos a presença do Sr. Presidente da Câmara, porque o financiamento nacional, como toda a gente sabe, vai ser comparticipado pela Câmara Municipal, o que fará com que a Associação não tenha despesas com a construção das obras. Teve as despesas do projeto, foram bastantes e ainda têm algum significado, mas a construção em si, portanto, será toda comparticipada por fundos comunitários e pela Câmara Municipal na comparticipação nacional, que é 15%, pela Câmara Municipal, e mais uma vez a Câmara, portanto, esteve, e o Sr. Presidente da Câmara esteve ao nosso lado para ajudar os bombeiros a melhorar as suas condições. Quando é que esperam que estas obras venham a arrancar? Nós vamos ter na próxima sexta-feira, às 14h30, uma reunião com o empreiteiro e também com os técnicos da Câmara, porque são eles também que irão fazer o acompanhamento da obra, e aí será definido quando as obras se irão iniciar. Mas nós queremos que comecem neste mês, por causa de zonas que mexem um bocado com a operacionalidade do Corpo de Bombeiros, porque uma das modificações também é o aumento da sala de operações, da central, e nós queremos ter as camaradas e essa parte central resolvido o quanto antes de chegar à época alta dos fogos festeiros, porque temos que ter nessa altura as máximas condições possíveis para não perdermos a operacionalidade.